intenção é essa? O meu som quando te mira, o meu grave te acerta. Que pressão é essa? Que pressão é essa? O meu som quando te mira, o meu grave te acerta. Esse é o DJ Pablo, tá? Nós abafos vacilão. Não tenta não. É melhor sair voado. Nós abafa vacilão. Muito fora do normal. Chegamos pra sacudir. DJ Pablo MG, que agora manda aqui. Grave compressão, grave compressão. Tentou contra a gente, fica de cara no chão. Grave compressão, grave compressão. Tentou contra a gente, fica de cara no chão. Oh, que pressão é essa? Que pressão é essa? O meu som quando te mira, o meu grave te acerta. Que pressão é essa? Que pressão é essa? O meu grave quando mira, o meu som que te der.